Te amar é sofrer, é uma tortura voluntária, uma história de novela que já sabem o final. Tchau, bye, bye. Cansei, tô pulando fora. Pode desistir. Pra você se apaixonar, companhia do Calypso. Mas você quer de mim? Se eu já te dei tudo, minha vida por inteiro, o que mais quer me arrancar? Te amar é sofrer, é uma tortura voluntária, uma história de novela que já sabem o final. Tchau, pai. Cansei, tô pulando fora. Pode desistir. Você faz pingue-pongue com meu coração, como bola no jogo, de um lado pro outro, sofrendo por essa paixão. Preciso te esquecer. Você faz pingue-pongue com meu coração, machucando meu peito, não durmo direito, sofrendo por essa paixão. Preciso te esquecer. Companhia. Amar é sofrer, é uma tortura voluntária, uma história de novela que já sabem o final. Tchau, bye, bye. Cansei, tô pulando fora. Pode desistir. Você faz pingue-pongue com meu coração, como bola no jogo, de um lado pro outro, sofrendo por essa paixão. Preciso te esquecer. Você faz pingue-pongue com meu coração. Você! Sofrendo por essa paixão. Preciso te esquecer. Sofrendo por essa paixão. Preciso te esquecer. Te amar é sofrer. Preciso te esquecer.